you met the presenter? How are you? Ah, escutou. E 5903, desça para 3 mil pés e aguarde o último vetor para o localizador. 3 mil pés aguardando. Go 1804, vector for space, left heading 230, your limit will be localized of course, descend to 4000 feet at number 7017. Roger, right turn, heading 230, limits localizer, down to 4000, go 1804. 4995, estabilizado? Estabilizou, na hora sim. Complete aproximação, chame o Salvador em 1 no 862. Boa. E 5903 agora para o localizador, curva direita, proa 090, enfoque estabilizado. Direita 090, portará estabilizado, Rio 5903. Controle Montego, no 607, informação Índia. Parei pistão no 0 livre, o ajuste no 0 no 5. 0, confere mesmo, 0 no 5? Tangindo no 0 no 7 o ajuste. No 0 no 7, a base 95. Obrigado, ponto zero. Obrigado, prossiga na chegada BOF e aguarde o ILS Whisky. C3, desça para 2000, está livre ILS, aguarde transferência torre de controle. 2000. NSTEC via Alpha Juliet, gate 11. Ok, Fox Captain, Alpha Juliet, gate 11, American 90. Ed, reduza para 2009. C57, reduza para 2009. 200 até 35 no 7. Pouso, nada. Pulo 804, esquerda pro 170, limite permanece. Good. Go 1804, left head 170, remain your limit. Send to 3000. Roger, left 170 down to 3000 for the localizer, go 1804. That reduced to 170 knots. 170 knots, go 1804. Essa trilha estabilizada? Afirmo. Complete a aproximação, chame torre 1-8-6-12. 8-6-12. Torre Salvador, bom dia, é o Rio 5973, com o ILS. Rio 5973, bom dia, reporta marcador externo, 3 pouso baixado travado, ajuste no 0 no 7. Reportará marcador externo, 3 já está embaixo travado. T3507 desça para 3 mil pés, ajustando no 017. 3017, T3507. Go 1804, you're able to intercept localizer with this heading. Hey, front, we are already established on localizer. Clear, intercept localizer, descend to 2000, calm, established. Okay, so we established on ILS 10-01804. Okay, complete your approach, standing by, change frequency. 804. Controle igual na 7, na 5, bom dia. 7-15, sendo a identificação desse Montanha 070, 3A de chegada, bom fim dos aparelhos 250 nós. 070-250 nós. 7-15. Dono 995, no solo aos 38, libere próxima direita via Fox, taxi via Alfa Juliette, posição 01, na minha escuta até o corte. Alfa Juliette, dono, Ananas. Ô Rio, passou externo. Gente, Rio, continua a aproximação e formarei pista livre. Gente. 18-6, sabe a coisa aí, só. Tower, good morning, go 1804, ILS 10. Go 1804, continue our approach, I will report when we are vacated. 1804. Rio 5973, pouso autorizado, pistão no zero, vento 110 graus, meia dúzia nós. Nível pouso, Rio 5973. Estamos operando com peso máximo de pouso, senhora, vamos sair na última interseção. Afirmativo. Meia 07 de separa 3 mil pés, ajustado no 07, aguarde o ILS Whisky. 3 mil é, com 1017, aguardando o Whisky, boa no 607. No 7 e no 5 de separa 4 mil pés, ajustado no 1017. 4 mil, 1017, 17, 5. Três, não me escuta até o corte. Vou liberar Alfa Kilo 43 na sua escuta. Oito, nove, sete. Identificado, desse mantém o 050, estabilizado, chegada a bom fim. Identificado, ok, 050, bom, chegou no 897. Gate 04, check land gear, clear to land runway 10, wind 110 degrees, 7 knots. Down and lock, clear to land 10, go 1804. Coral, Bravo Alfa Bravo. Ok, reparamos Coral, aguarde sua UNAP. Aguarde, será coordenado. Isso, gente, vou dar uma foto. Sete, ajuste o ES WISC da 190, apresente 367 após o 366, está livre aproximação, ES WISC. Informe estabilizado na final do procedimento. Ok, informará estabilizado no final do procedimento WISC, ou no 607. Alpha, Juliet, can you confirm the case, please? 1-0. 1-0, thank you. Sete, me escuta. Afirmativo, Torre, prossiga, 3-5-7. Já embaixo travado? Afirmativo, mas já travou. Autorizado, pouso, pista 1-0, vento 1-2-0 graus, meia dúzia nós. Livre, pouso 1-0, 3-5-7. Salvador, bom dia, tem 3 anos, 7 anos, informação Índia, a autorização para Guarulhos. 3171, bom dia, Guarulhos 360, só um instantinho, cópia, prepare a Dael, Leda Bridge, aguardando. Ok, não se escuta, obrigado. Está autorizado UNAP. Ok, direto UNAP, braço até Andrata. Tá, pronto, corta, 3171. Autorizado Guarulhos, nível 360, decola da 1-0 com curva direita no perfil da saída da El, Leda, após posição Bridge, onde intercepta o peso 1-6 e segue conforme a rota do plano de voo. O controle em 1-2-0, decimal 8 e aciona 5-4-4-6 no transponder. Autorizado Guarulhos, 360 nível, decolada 10, curva direita na saída da Eulita. Voa direto Bridge, intercepta a Pazulu 1-6, segue rota plano de voo. O controle saída 1-2-0, decimal 8 e o transponder 5-4-4-6, tá 3-1-7-1. Correto, portão 8, já possui estimado para início do push? Acredito que mais uns 10 minutinhos talvez. paciente, reporta quando pronto, TAM 3171. Boa tarde, obrigado. O TAM 3517 no solo aos 47, liberando via Fox, taxia via Alfa, mantenha a posição antes da taxia Juliette, vou confirmar com o infra-aero gate, ok? Tá, Joia, vai mantendo essa Juliette, TAM 3517. Estou aí, bom dia, o Gol 1607. Bom, nome 07, bom dia, confirmando já embaixo travado? Afirmativa, embaixo travado. Ciente, pouso autorizado, pistão no zero, vento 120 graus, 07 nós. Teve pouso. 897, desça para 3.000 pés, ajustado no 0 no 7. 3.000 no 0 no 7, boa noite na 7. 09, 135 no 7. Estabilizando, Gol 1-7-5. Gol 1-7-5, complete a aproximação, chame torre em 1-8-6-12. 8-6-12. Torre Salvador, Gol 1-7-5, nas escutas. Bom, no 715, bom dia, continua a aproximação, informarei pista no zero livre, o ajuste no 0 no 7. Afirmativo, prossegue aguardando pista livre. No 897, livre Lieto, desça para 12.000 pés, o altímetro permanece 1.017, informa estabilizado no lucro da rua da 1-0. 2.000, 1.017, informar estabilizado, Gol 897. 307 no solo 52, liberando próxima à direita via Fox, taxia via Alfa, Juliette, posição 05, na minha escuta até o corte. Fox Alfa, Juliette, posição 05, na minha escuta até o corte, voo 1607. Boa noite, 97, está encostando a aproximação. 5 pouso autorizado, pista 1-0, vento 1, 1-0 graus, meia dúzia nós. Seguro pouso, 1-7-5. Falou, muito bom dia, Webjet 5808, cliente da Índia para Brasília, para 4. Objeto 5808, bom dia. Só um instantinho, cópia. Prepare a saída Árvore Alefa, aguardando. Árvore Alefa é negativa em nada, tá? O objeto 5808. Só um instantinho, vou checar, ok? Tá. Tudo. Ok, tá. Mantendo a prova 220, boa noite, na 7. Autorizado, reporta táxi, 13171. Reporta o táxi, 13171. Boa noite, 97, intercept o localizador agora com a proa 1-30. Sente 1-30 para o localizador 897. Locador é o Rio 5973. 5973, prossiga. Essa era a nossa próxima etapa em Recife. Poderia nos adiantar a subida? A saída? Saída Puca. Puca, transição Caju. Puca, Caju, muito obrigado. Vão no 7, no 5, no solo 5-5, liberando via Fox, taxia via Alfa e mantenha a posição anti-taxi Juliette aguardando para ingresso na minha escuta. Fox, Alfa, aguardando a Juliette na sua escuta, vão no 7 ou no 5. Estabilizando o localizador. 1897, complete a aproximação, chame torre Salvador, é 1-9862. 1-9862, 1897. O Webjet 5808, me escuta? Firma. Por gentileza, cheque com a companhia, contactei o centro, mesmo também possui a mesma rota que eu possuo, é Zulu 17. Se confirmando negativo a RNAV, provavelmente seria a rota seria Nitsa, pós-puído, uniforme risco no zero, porém a gente não possui essa rota. Terá que ser feito uma CHG, ok? Solo é o 5808, a gente em rota a gente pode voar a RNAV, é só a saída que não seria a RNAV, tá? Tive, porém, para o Pêndulo 17, a saída prevista a Árvore Elefa, ok? A gente pode cumprir sem problema. E pode voar RNAV em rota também. 5808, sem problema. Gente, então só um instantinho pra copa, ok? O 5808. Obrigado. Vai ingressar no PAC, vou no 607. No 607, Juliette 05. Juliette, vou no 607. Oi, Salvador, bom dia, boa noite, 97, estabilizado em LS. Boa noite, 97, bom dia, confirmando já embaixo travado. Vai informar baixo travado, vou no 897. Cliente, o ajuste no 017. No 017. Vou no 715, mantenha a posição ativa táxi Juliette. Vai aguardar o táxi do Airbus da TAM e após prossegue Juliette, posição 08. Guardará Juliette, encontrar a Juliette aguardando para a apuração após autorizado por 08, gol no 7.0. Embaixo travado, 897. Autorizado, pouso, pista no zero, vento 120 graus, 05 nós. Ver, pouso, 897. Tá 31, 71, pronto, táxi. 122 a bordo, 4 horas e 5, alterna, bom. Um 3171, táxi via Pátio Índia Alfa, até o ponto de espera da 10, no ponto de espera reporta pronto, ajuste 1017. Pátio Índia Alfa, ponto de espera reporta pronto, 1017, 1371. Jet5808.copy. Afirmo. Autorizado Brasília, nível 360, Vietor Zulu 17. Decola da 10 com curva à direita, no perfil da saída Arbor, após posição Elefa, onde intercepta o eixo da aerovia. O controle 120 decimal 8 e aciona 5461 no transpondo. Ciente, autorizado 360, decola da 10 com curva à direita, para Vietor Zulu 17, saída Arbor, Elefa. Pode interceptar este aerovia 208 ao controle, 5461 no transponder, Webjet 508. Correto, portão 2 chama pronto, fixo de acionamento, Webjet 5808. Aí, reporta agora pronto, Webjet 508. No solo 01, taxina me escuta via Alfa e reporta antes da taxa Juliette para ingresso. Na sua escuta via Alfa, reporta antes da Juliette para ingresso, 897. No 5, pode ingressar a Juliette, posição 08. Juliette 08, no 7, no 5. Só para o Bravo Alfa Tango. Agora 5,7 milhas de Salvador, mantém 120, serviço está terminado, chame controle Ilhéus 1201.